3897, decola os 30, chame o controle. Ok, controle 198, boa. Controle Salvador, é o TAM 3897, boa tarde. 3897, boa tarde, contato radar na decolagem de voo 340. Após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda Bridge. Ok, extensão 340, com referência já pode iniciar então? Condições autorizadas, são 3897 em condições visuais. Voe de Leda. Tio, está presente, Leda, extensão 3897. Chame final. Oi, Salvador, boa semana, meia. Vem pro canal próximo. Salvador, semana, meia, 259. Não, Oxa, né? 6259. É. Mantenha o ponto de espera. Mantenha. Bravo que Luiz, que Salvador. Qual a intenção de pouso? É. Ciente, chame na final 090 graus 109. Tá bravo, nenhum tráfego vai formar nas proximidades, sem frequência livre. Luiz, que tráfego ainda não avistado. Tá avistado agora, na curta final, autorizado o pouso na 17, 100 graus, 909. Solos 33, 180 graus de backtrack para os hangares. Bravo que Luiz, até amanhã. Salvador, voo 1566, para a informação, voo 3580, Brasil para a Copa. 35, chame o controle. Controle, voo. Boa. A informação agora é a Sierra. Dentro de 30 segundos será a Sierra. Guarde para cópia. Abor após Alefa. Eu peço a direto Leda após Leda Bridge. E após 2 mil pés, Leda Bridge 360, sinal 62, 59. Voo 567, pronto pra cópia? Pronto, voo 567. Autorizado Salvador, Brasília, via Upper Zulu 197, nível de voo 360. Saída Arbor, após Alefa. Decola pista 10, primeira curva direita. Transponder 5552, do controle Salvador 119.8. Está autorizado, 360, Upper Zulu 197, saída Arbor. Decola no zero com curva direita. Transponder 5552 e o controle 598. Voo 1567. Correto, voo 1567, aporte pronto para o acionamento táxi. Corrigindo o acionamento e pushback. Ok, vai reportar para o pushback acionamento. Voo 1567. Direto Bridge, 3297. 3297 da presente, chame centro Recife, 1251, alternando 133.95. Então, Recife agora, 251-3395, boa tarde. Boa tarde. Solo Ocean 6201, posição 6, pushback, acionamento, por favor. Pesado, chama 6201, reporte táxi. Portar, obrigado. 6259, chame Recife no 251, alternando no 3395. Recife no 3395, obrigado, senhor Armeia, 259. 4 horas de Guarulhos, confirmando apenas o POB. Tá autorizado táxi via pátio principal e Índia. Ponto de espera, pista no 0, com a torre 118 decimal 95, ajustando 1012, o Schneider 601. Salvador, Oceania 3601. 96201, autorizado a decolar, 100 graus, 099. Os 49, chame controle, 6201. Qual a frequência, por favor? 199.8. 198, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Oxa 6201. Lanche 201 no sobe 360, Vodael. 367, Vodael. Sim, ativa, a informação é Sierra, o ajuste no 092. Confirme o passo, se você encontra a pista que decola. Ativo, pronto pra cota? Autorizado Salvador Galeão, via UPZULU 1-0, SMAP, após SMAP DCT Lúvito, após DCT Barbacena, após Toquim. Nível de voo 380, saída da El, Leda, após Leda Pride, decolando a 1-7 com primeira curva direita. Transponder 5557. E o controle Salvador 119.8. Voo 1776, senhora identificação, 3 mil pés pro de dunas. Ajuste 1012. Certo, Papatão Fox Lima Charlie, confirme o PLB e a autonomia. Obrigado. Estrada, Abaeté, 02 a bordo. Paracionamento táxi decolagem, com a torre agora em 118, decimal 95. Pai Juxa 10, 12, Papatão, Foco, Clima, Charles, boa viagem. Salvador, o Gol 940 para o posicionamento 5. Autorizado, chama para o táxi, Gol no 940. Chama para o táxi, Gol 940. Adiante, Fox Lima Charlie. Direcionar, acuso pronto pro táxi, Fox Lima Charlie. Solo 3197, centro da Serra, pronto para cópia, Galeão. Então, 3197, Serra correta, ajuste no 0 no 2, pronto, cópia. Pronto para cópia. Autorizado Salvador, Galeão, via Pesolo 1-0, SMAP, após DCT Lúbito, DCT Barbacena, após DCT Toquim. Voo de voo 380, saída da El, Leda. Após Leda Bridge, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5563 e o controle Salvador 119.8. Então, para o Galeão, Upper Zulu 1-0, nível 320, Dael Leda Bridge, Upper Zulu 1-0, SMAP, Lúbito, Barbacena e Sofia. Decolou da pista 10, acionando 5563, controle 19.8, pista 3197. Correto, chama pro Antan 3197. 395? Afirmativo. Obrigado. Salvador, Gol 1537, posição 9 para pushback na mesa. Vocês acham para táxi Gol 1567? Vamos lá para o táxi Gol 1567. Para o táxi do Gol 940, 199 no POB, 3 horas e 50, alternando da Leão. Trazer táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera da Peixuna 0, torre 1118, decimal 95, ajustando no 0, no 2, Gol 940. Pátio Índia, no ponto de espera da 10, torre 1895, Gol 940, obrigado. Pushback acionamento, CE 3197, posição 8. Tá 3197, vai guardar o número 2 no setor. Gente, nosso discurso é 3197. 76, controle. Ou no 776, controle. Uno 776, controle Salvador. Espera pronto, Uno 2. A linha e decola, pistão na 0. 090 grau, 099. Gol. Confirme, 1-6, 1-2 ou 1-9-4-0? É o 9-4-0, desculpa. A linha e decola. Autorizado, a linha e decolar. Pistão no 0. Uno 776, copia o controle. O senhor está modulando na 1208 ou na 1198? 208. Frequência do controle 1198, Gol 1776, desça para 2000 pés.